ديس رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. Ele disse, rahimahullah, capítulo sobre não se deve pedir algo com a face de Allah, senão o paraíso. Senão o paraíso. Tá aí. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa vai usar os nomes ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, não deve usar para pedir coisas mesquinhas, coisas insignificantes. Mas, devido à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e dos seus nomes e atributos, ele deve usar isso para as coisas importantes. Para coisas importantes, dentre elas é o pedido de Jannah. O pedido de Jannah. Daí que o Sheikh Rahimahullah menciona aqui de que não se deve pedir em nome da, yani, com a face de Allah subhanahu wa ta'ala, senão o paraíso. Como aquele que vem diz, as'aluka biwajhillah an tuti'ani yani dinar. Alguém vem diz que peço-te, yani, estou a fazer um pedido a ti yani, com a face de Allah subhanahu wa ta'ala, que você me dê um dinar. Yani, vem pedir um dinar, por exemplo, uma qualquer moeda, vem pedir dinheiro usando atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto esse é considerado um desrespeito aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e seus atributos devem ser mencionados nas coisas importantes. A pessoa pedir Jannah, pedir Jannah, pedir Maghfirah, com esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele em seguida, rahimahullah, disse An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhi Allah illa al-jannah. Ele disse, Imam al-Mujaddid rahimahullah, que Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse la yus'alu biwajhi Allah, não é pedido com a face de Allah senão o paraíso. Quer dizer que você não deve pedir usando a face de Allah subhanahu wa ta'ala, senão o paraíso. Pois, yani, esse é um grande atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yani, esse é um dos grandes atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não convém você usar para pedir algo mesquinho. Portanto, esse capítulo também, o Sheikh Rahimahullah chama a atenção de que o monoteísmo não é completo na pessoa até que a pessoa respeite os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. E a pessoa, o monoteísta, yani, nesse caso, não usa os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e usa eles para pedir coisas mesquinhas, coisas insignificantes. Portanto, esta narração mostra-nos que é obrigatório respeitarmos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e somente usarmos a eles no pedido daquilo que é bastante importante, como é o caso de Jannah, como é o caso de Al-Jannah. E algumas pessoas, yani, na linguagem corrente, usam esse pedido usando a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vê, yani, algumas traduções, as'aluka biwajhi Allah an tu'tiyani kadha kadha. Yani, a pessoa diz, peço-te, yani, com a face de Allah, que me dê tal e tal, yani, moedas, dinheiro. E você vê essas pessoas não conhecem o tawhid como deve ser. Vai pedir moedas usando a face de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, é como se estivesse a menosprezar aquilo que é os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como vamos ver mais à frente num dos capítulos, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيًّا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني se você conhecer as grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala, a forma como Allah subhanahu wa ta'ala descreve a si próprio, então você não vai deixar de venerar Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser. Você quando lê no Alcorão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah subhanahu wa ta'ala descreve a si próprio ou o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam descreve a si, descreve yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani você vê a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, e sendo assim você vai ver que Allah subhanahu wa ta'ala, os seus nomes e atributos não se usam para coisas mesquinhas. E essa narração também é uma refutação a alguns ahl al-ahwa, yani algumas seitas desviadas que recusavam acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos, como é o caso do Jahmiyyah, como é o caso do Jahmiyyah e os Mu'tazila, que rejeitaram a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos. Porque, segundo a analogia deles, se Allah subhanahu wa ta'ala tiver atributos, então ele será como a criação. Ta'ala Allah an dhalik. Eles não viram Allah subhanahu wa ta'ala para fazer essa analogia de que yani Allah subhanahu wa ta'ala, se tiver atributos, então será como a criação. Você já viu Allah subhanahu wa ta'ala para dizer que se ele ter atributos, ele será como as suas criaturas? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão descreve a si próprio de que ele tem yani, audição, sami'u al-basir, ele vê, fala, wa kallama Allah Musa taklima. Portanto, ele subhanahu wa ta'ala, ele próprio é que descreveu que ele tem esses atributos. Não fomos nós que dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala tem tal e tal atributo. Nós não viemos com esses atributos da nossa cabeça, mas sim estamos a afirmar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala afirmou sobre si próprio, subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos. E dentre os atributos que ele tem, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração, ele subhanahu wa ta'ala tem a face. Portanto, aqueles que rejeitam nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é devido a um problema que eles têm no intelecto, que é quando yani, eles têm a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é como as criaturas. Yani, como os sábios mencionaram, eles até chegaram a esse ponto, até chegaram ao ponto de rejeitar esses atributos, é porque eles yani, não colocaram Allah subhanahu wa ta'ala no seu devido lugar, mas sim fizeram Allah subhanahu wa ta'ala descer ao ponto de compararem Allah subhanahu wa ta'ala com as suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala disse yani, leysa kamithlihi shay, leysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. Portanto, tudo aquilo que vem na tua cabeça sobre yani, a imagem que você tem na tua cabeça sobre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é diferente disso. É diferente de tudo aquilo que você imagina yani, na tua consciência. Portanto, ele subhanahu wa ta'ala leysa kamithlihi shay. Yani, se você quiser perceber bem essas coisas, volta para esse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala disse leysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. O fato dele não se assemelhar a nenhuma coisa que a gente está habituado, então não é possível você fazer yani, comparação a Allah subhanahu wa ta'ala com outra coisa, porque ele subhanahu wa ta'ala não se assemelha a nenhuma coisa. Al-Fard Samad, ele subhanahu wa ta'ala é único nos seus nomes e atributos. Portanto, as criaturas, yani, nenhuma criatura é capaz de trazer uma imagem de Allah subhanahu wa ta'ala da forma como Allah subhanahu wa ta'ala é yani, na verdade. Daí que ele subhanahu wa ta'ala negou, disse leysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. E depois, no mesmo versículo, ele afirma que ele tem atributos. Ele diz wa huwa as-sami'u al-basir, e ele é o sami', aquele que ouve tudo. Veja que aquele que ouve tudo, yani, não existe criatura, não existe nada que a gente conhece neste mundo que tem esse atributo, yani, ouve tudo. A pessoa ouve, Óbvio, até uma determinada distância. Depois disso já nem ouvimos. Daqui a, o que está-se a falar daqui a 2, 3 metros, a gente nem é capaz de ouvir. Portanto, ele, subhanahu wa ta'ala, disse: Leisa kamithli shay, nada se assemelha a ele, wa huwa as-sami'u al-basir. E ele é aquele que ouve tudo e vê tudo. A gente nem consegue ver coisas que estão na nossa frente. Yani, existem criaturas na nossa frente, ao nosso redor, que a gente nem consegue ver. A gente não vê os anjos que estão, o anjo que está à direita, o outro que está à esquerda, escrevendo os nossos atos. A gente não consegue ver os djinn na sua forma original, mas eles estão ao nosso redor. Mas eles estão ao nosso redor. Mas a nossa visão é limitada. Portanto, você não pode olhar a si próprio e começar a pensar de que yani, vou perceber os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu vejo ao meu redor. As criaturas têm atributos, mas não são atributos com a perfeição completa. Yani, a gente tem visão, mas a nossa visão não é perfeita, pois a gente não vê tudo que está à nossa volta. A gente não vê tudo que está à nossa volta. Portanto, o muçulmano deve se apegar ao Alcorão e à Sunna e perceber o texto do Alcorão e da Sunna da forma como Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro quiseram. Tá aí.